970, livre pouso na 0, vai incidência variável 22 mais. Altura 0, pouso na 1 a 0, nada, nada. Yeah. Lembra a direita alfa aqui, eu faço três contatos, mas não faz isso, vai ver. Aviação 1 no Índia, ponto de disparação em 1 no Índia, desceu 95 altímetro, 13, bom voo. Aviação no Índia, ponto de espera, 395. Obrigado, Matheus. 3 no Índia. Se reporta estabilidade. Travado, 5973, cliente, confirmando o livre pouso, vento variável agora em 1. Livre pouso, vento variável, 5973. Falando autorizando o 1. Autorizando o 1. É 290, no 759. Maior que é. Bom dia. Nossa, agora é a Golf, nome da Cecília Estativa. Tenho o Proto 0360, copia a ordem de coordenação. O 040, autorizado com FIS, via 321, após, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Sem perfil de saída, arbor, elefa. Aciona 5513, controle 1198. Controle Salvador, bom dia, tá 31 no 71, no decorando. É 31 no bom dia, contato radar, suba para o número 320, autorizado por Atuleta. Direto Leda, 320, tá 31 no 71. Vou na 093, desça para 2.000 pés, ajusta na 093. Pai, 1909, livro do S, está disponibilizado. 2.000 com 1.012, é 2.1909, do 093, e pode dar mais estabilizado. Isso. Gente, o que outro dia está disponível? Afirmativo, vai variar 2.9. Confirmando trem de pouso baixar para a aula, para levar pouso, esse é o campeão. Estabilizado 759. 759, completo sinal de chama torre, 1895. 18900, 759. Direta posição Duna, o ABC Cargo 1570. Direta 7 autorizado, táxi via Índia, até o ponto de espera, volta de espera com 1-1-1-5-9-5, ajuste na 0-1-3, meu voo. Obrigado, TV Táxi, na 3-5-7. Fator meu luz, até o Oscar Bravo, bom dia, conhece o aeródromo? Segue via Alfa, Juliette, contorno a pátio principal, Lima, Mike, reporta na Quebec. Lima, Mike, Quebec. Roma 093, complexo final de Sena Torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom dia. Roma 093, bom dia, só estou precisando de uma hora de luz para todos. Contorno pátio principal, reporta na Quebec. Uma 759, solo 49, livre direito, chama a sala 1-2-1-2-1. Direito 2-1-1-7-4. 1-0-9-3. Solução. Vento variável de 3-1-0-9-3. Ok. DV por 093. Informa que identificou uma defasagem de 200 pés na rampa do glide em referência ao Índia Serra, ok? Gente, não foi autorizado o fundo. Então eu sei que foi aguardado o pista livre. Graças pela informação. Ok, aguardando o pista livre baixar travado, não tá? Autorizado o fundo, vento variável de 3. Não. Agora sim, autorizado o fundo, vento variável de 3. Ok, deve pôr, 0-9-3. Bravo, autorizado o cruzamento da 1-7, reporta livrando na papá. Na 759, Juliette, portão 9, parte principal. E a Juliette para o 09 da 1-7-5-9. Secundário copiou 1-3-3-2-5. Poderia confirmar o primário? Área 1-2-5-1. 1-2-5-1. 1, bom trabalho, tá? 3, 1, 7, 1, obrigado. Tá bom. Meu pai, ajuste na 013, livre ILS, repórter estabilizado. 2013, reportar a ILS aqui foi estabilizada essa tarde na sexta. Não, 7, decolador 53, chama controle 1, 9, 10, 1, 8, bom voo. Obrigado, tchau. Salvador, bom dia, tá 35, 97. Afirma, após 2000 autorizado por SLESA, usa 360, tá 3597. Trapo 360, tração 2000, agora vou olhar, obrigado, 3597. Horas, Galeão, Azul 40, 40, táxi no Índia, estação de espera, outra espera, torre 118, desse mal de 5, ajuste no 0, no 3, no 1. No 0, no 3, via Índia, em Brava, 0, 18, Juliette, atento em Embraer, ingresso Juliette, portão 441. Cargo 6570, recepção localizada no lugar. 6570, complexo de Malta, né? Torre 11895. 6975, Monte. 4517, chame 7125, 1288 e ao CERN 1260. 3882600, 3597, Monte. Autorizado o pouso 90 variável de 2 horas. Autorizado o pouso 90 variável para carro Sacava uma assunto, zero, solo 04, libera a direita, solo 21, isso é 1. Lando, última direita, 21, no bordo. Paulo Mangel, está cargo 6570, livrando a Golf na 5. 6570, Alfa Kilo, Pátio 3, a Santa Maria da América. Alfa Kilo, Pátio 3, na 5 também. Cópia. 4201, autorizado Campinas, vem para o 10, aposto com a rota, nível 340. Decola na 10, primeira curva direita. Segue perfeito, saída da El, Leda, Mótima, aciona 5520, controle 1198. Bom dia, prepara Puca, Jango, Caju, aguardando cópia. Confirme Puca, Caju, aguardando para apontar 3890. Sim. Sou o Xerém 6225. 6225, bom dia, Bacia. Autorização Brasília, temos informação Golf. 5, por gentileza, confirma o horário do corpo. Desculpa, 2h40, obrigado. Entre daqui a diminuição aparecerá no sistema, eu tenho escuta 6225. Tá, ok, muito obrigado. Seria a árvore, Alessa? Viu uma aerovia, tudo no site? Afirma. Viu uma árvore, Alessa? Obrigado. tráfego Salvador, é o Azul 2783, centro da Golf, bom dia. Bom dia, só um minuto. 2783, prepare subir a árvore. Pagando a árvore 2783. Cópia. Ah, escuta, prossiga. 3 horas melhor do ano, 330. Volta conforme plano, é só 1-0 com a esquerda. Vestido da subida Pouca Jão, transição Caju, 5525, transponder, controle 198. Afirmativo, 330 Recife, Pouca Jão para Caju. É, transponder 5525, controle 19, decimal 8, 3890. Correto, só complementando, primeira curva esquerda, do negócio. Chega quando o ponto 2, posicionar. Ah, afirmativo, obrigado. Salve, Salvador, voo, Coronado 103, transportador, transportação 10, autorização Rio de Janeiro. Seria 1963? Coronado 103. Tome junto cópia, que vai subir a Dael. Transição Irum. O Azul 2783, cópia. Azul 2783. 3W Conquista, 1-1-6-0. É plano Cristiano 0, curva pela direita, pós decolagem. Prefiro a subida Arbor, Elefa. 5531, transponder, controle 398. Atualizado, para da conquista no 160, coluna 160, com curva direita, após decolagem, na saída árvore, transição elétrica. 5539, transponder, controle 119, decimal 8, azul 2783. Só confirmando o transponder, 5531. 25531, corrija. Chegando pronto, pode o 3 posicionar. Pode o 3 chamará. Ficando infinito, tá pronto, o azul? Para o 2783 ainda é negativo. Ah, ok, ok. Estacionamento TAM 3890 na posição 02. Ok, 390 para o pushback, acionamento no 02. 312, chame táxi, 380. Autorizado a chamar para o táxi, na 3890. Corrigindo, 162. Corrigindo, 162, 2h40, alterna? Natal. Corrigindo 163, alternando Natal. Ah, ok, 163, copiado. Direita Índia, até pós para 10, pós para 2, 6, 8, 5, registrado 2013, por favor. 2003 agora, direita Índia, ponte para 10, chamado 11895, tá, 3890. vinculado aos 2598. 198, San 3890. Controle Salvador, San 3890, decolou no desceu da Puca. Aruna, se escuta. 3890, bom dia, contato radar, você é da Puca. Procede na Puca, San 3890. Azul 4201, no ponto 0, 5201, autorizado LEAB, colono 0, vento 0509, 0509. A linha cola pista 10, azul 4201. Campinas, beleza? Repetiu as dadas, 629? 1, 2, 8, 3 e 30. Em frente, Índia, até o ponto de pedra 10, lá 14, 5, 8, 9, 5, ajustado 1013, bom. 903, Índia, para 10, 2, 9, 5,